O que é preciso para transformar o mundo? Você. A formação do Loyola nos ensina a olhar a partir dos valores essenciais, a nos engajar em boas ideias e a realizar ações de bem. Assim, transformamos a nós mesmos, os outros com quem convivemos e construímos o mundo que queremos. www.loyola.g12.br. Valores, ideias e ações que transformam você, o outro e o mundo.